mas é somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. É somente ela que me satisfaz. Você só colheu o que você plantou. Por isso que eles falam que eu sou o sonhador. Me diga o que ela significa pra mim. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. A pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Pensar de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Bem, vamos em frente, minha querida Mari Saraiva, Mari Saraiva em Rio Branco, no Acre, ouvindo o nosso programa. Um abraço, meu amigo Nonato Costa, jornalista, apresentador, radialista, né? Aí de Porto Walter, no Acre, Rádio Ocidental FM, nossa grande parceira. Muito obrigado, viu, Nonato Costa. Berlim e Carlos Royce cantam Canoa Velha. Mundo Sertanejo, ao som da viola.

me procurar, eu tô aqui. Eu tô bem, mas bem, mas bem apaixonado. E você nem aí, pra mim aqui do lado, que bobeira. A gente tá sofrendo por besteira. Sofrendo por besteira. Eu tô bem, mas apaixonado. Mas que bobeira, a gente tá sofrendo por besteira. Mundo Sertanejo. Muito bem, vamos em frente. Um abraço a todos vocês, amigos, minha querida Poliana Moura e a sua mamãe Santa Luzia do Paruá, ligadas no nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Um abraço aos amigos da Rádio Vale do Paraíba, a minha querida Rádio Cultura Sertaneja, né? Meu amigo Adilson, Adilson do Vale, Rádio Vale do Paraíba, todos vocês amigos aí de Caçapava, né? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, obrigado pela parceria. Anderson Barbosa, meu amigo Anderson Barbosa, Rádio Ideal FM, Boituva, São Paulo, exibindo o nosso programa. Um abraço, Anderson Barbosa, todos vocês amigos, muito obrigado, viu? Meu amigo Jair Brisídio, né? Brisídio, Rádio Online, Família Sertaneja, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? A todos pelo carinho. Um abraço, meu amigo Mancha Negra, Rádio Web, vitrine musical em São Paulo. Valeu, Mancha Negra. Todos vocês, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Itabaré, São Paulo, né? Quase não saiu. Itabaré, São Paulo, muito obrigado, viu, Mancha Negra? A todos da equipe, a Elizabeth Oliveira, todos vocês ouvintes da Rádio Vitrine Musical aí em São Paulo, né? Em Itabaré. Um abraço, muito obrigado a todos pelo carinho, viu? J. Neves canta, ai que saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo, consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. saudade. Eu sinto agora que você, meu bem. Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Amanhã, sabadão, estaremos em Sítio Novo, Estadão do Maranhão, Diego Valadares fazendo um grande show, botando todo mundo para dançar. Vai ser bacana, viu? Todos vocês da região de Sítio Novo, todo mundo convidado, viu? Vai ser no Espaço La Roque. Um abraço a todos vocês, amigos de Sítio Novo, Montes Alto, Porto Franco, Açailândia, Imperatriz. Todo mundo vai prestigiar o show do Diego Valadares amanhã, dia 6, em Sítio Novo. Vai ser bom demais, hein? Do Estadão do Maranhão, né? Meu amigo Edilson Peroni, Rádio Lobocerrado.com, em Vilhena, Rondônia. Sempre comigo no Facebook. Um abraço a todos vocês aí que compõem a equipe da Lobocerrado.com em Vilhena, todos os nossos ouvintes. Também a Vilhena AM, Rádio para Rádio Vilhena AM, exibindo nosso programa. O Durvalino Antunes, o Cirilo, todos vocês de Vilhena, no Estadão de Rondônia, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Leonardo canta, pega eu e leva pra você. Quiser um coração cheio de amor e paixão, tenho pra dar e vender. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Se você tá sem ninguém e tá procurando alguém que te ame e dê prazer. Pega eu e leva pra você. Quero ser sua metade, a sua felicidade, sou seu amanhecer. Se ver quando você chegar, eu quero te dizer: pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva pra você. Pega eu e leva, leva pra você. Muito obrigado, gente. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu, meu amigo Luiz Lima. É, Luiz Lima, Rádio Petrolina, Rádio Tabajara FM em Petrolina, no Pernambuco. Valeu, Luiz Lima, sempre comigo no Facebook, né? Diz que não perde o programa aí pela Rádio Tabajara FM em Petrolina, no Estadão do Pernambuco. Júnior Bandeira, no Rio de Janeiro também. Muito obrigado a todos vocês, amigos, viu? Aí do Rio de Janeiro, Rádio Clube FM, meu amigo Adir Alves, em Córrego Fundo, Minas Gerais. Um abraço, Adir Alves, todos vocês, amigos.

sonhador. Ela sabe me prender como ninguém. Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Brilha feito estrela. Ai, eu adoro vê-la fazendo aquele amor que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro e me faz prisioneiro, um louco sonhador. Ela sabe me prender como tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém. Meu caso sério. Muito bem, vamos em frente. Mais uma vez, um abraço, meu amigo Luciano Casais, o popular Lulu da Bahia, os amigos da Rádio Canabrava FM, em Ribeira do Pombal, do Estadão da Bahia. Muito obrigado, viu? Nosso amigo diretor Paulo Gomes, os locutores Valtendes de Moraes, o Jadson Santos, o Murilo James, a todos vocês, amigos da Canabrava FM, em Ribeira do Pombal, do Estadão da Bahia. Valeu, Lulu da Bahia, sempre comigo no Facebook. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês, amigos do Brasil inteiro. Aí, Carla Souza, em Rubim, Minas Gerais. Muito obrigado pelo carinho, viu? Natália Paiva, em Bom Jesus, Goiás. Um abraço a todos vocês, amigos, ouvintes da Rádio Alvorecer FM, em Bom Jesus, no Estadão de Goiás. Valeu, Vicky Rodrigues. Canta Diego Valadares. Casa Vazia. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Fria, ela judia, tá bagunçando a minha vida. Coração quebrado, tá machucado, tá condenado a sofrer por essa bandida. Amigos me falam, não fique assim, não sofra mais por essa mulher. Não está sendo fácil, ela foi embora, ela não me quer. Mas não tem nada, não vou sofrer calado a dor da paixão. Solidão.

Sou eu dourado, tão sonhado de Rondon. Sou paiaguá, sou pareci, eu sou chavante. Sou a força do migrante que acreditou em mim. Sou siriri, sou cururu, eu sou mocho. Sou a viola de coxo que pulsa dentro de mim. Eu sou a garça branca, siriemo, irapuru. Eu sou Mato Grosso, eu sou o centro da América do Sul. É o som matogrossense da viola de coxo. Sou cachoeira de água doce cristalina. Eu sou o cedro, a cerejeira e o piqui. Eu sou a selva, sou a relva e o mimoso. Sou um mundo novo onde se planta o saber. Eu sou a soja, o algodão e o rebanho. Eu sou teu sonho, sou a riqueza sem fim. Sou siriri, sou cururu, eu sou o mocho. Sou a viola de coxo que pulsa dentro de mim. Eu sou onça pintada. Eu sou onça pintada, guará e tuiuiú. Eu sou Mato Grosso, eu sou o centro da América do Sul. Muito bem, muito bem. Vamos em frente, meu amigo Márcio Emerson, em Érico Cardoso, Rádio Cultura FM, exibindo nosso programa. Em Érico Cardoso, Rádio Cultura FM, a todos vocês da equipe. Valeu, meu amigo Márcio Emerson. Minha amiga, minha querida Edinete Medeiros, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo, muito obrigado para vocês aí, viu? Os amigos aí dos Direitos Humanos em Vetuporanga, São Paulo, né? Também ouvindo o nosso programa. A Leidiane Araújo, em Timon. Aí no Estadão do Maranhão, Timon, um abraço a todos vocês, muito obrigado, viu? A todos vocês, amigos, aí de Teresina, ouvindo nosso programa, também pela Rádio Clube FM de Teresina, do Piauí, exibindo nosso programa, um abraço, muito obrigado, viu? Jorge Mateus, cantam, calma. Chore nunca mais, amor. Eu sou o sol cercando a chuva do seu olhar. Sou eu quem cuida e te peço, por favor, não chore nunca mais, amor. Você até você se amar e me amar. Calma, a sua insegurança não te leva a nada. Eu quero ser seu homem, te fazer amada. Amar, amar você até você se amar e me amar. Calma. Come